Esse é mais um do compositor Zé Malhada. Chama que é Cabral. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. No relógio é 5 horas da manhã e eu sozinho aqui no bar bebendo. Coração tá magoado e calado no meu canto porque tô sofrendo. Ligo, você não me atende. Chamo e você não responde. Da janela tô te vendo, mas você está tão longe. Me disse tenho que pagar o preço por te amar. Me tira do castigo, coração não vai aguentar. Me disse tenho que pagar o preço por te amar. Me tira do castigo, sozinho aqui no bar bebendo. Coração tá magoado e calado no meu canto porque tô sofrendo. Ligo e você não me atende. Chamo e você não responde. Da janela tô te vendo, mas você está